noite veio a solidão e de repente bateu uma saudade. Não havia mais ninguém pra levar sua palavra, me mostrasse o quanto eu estava errado. Eu chorei. Agora enfrentaria.